2220, Toro, posso falar pronto? Passaram 2220, utilizado a linha Rico com a pista 10, vento 160 graus, 7 nós. Utilizado a linha Rico, colapso 10, passarei 2220. passando 2200, vai prosseguir. Autorizado 2010, ajuste 9020, autorizado a final do procedimento elétrico e responsabilizado. Positivo, para 2000, já é responsabilizado. Salvador é o passarelo 2228, após eleva, se possível, direto Vitória da Conquista. Vitória da Conquista na presente. Na presente, voa direto Vitória da Conquista, grato pela coordenação, passarelo 2228. Transição. 2 para a posição a remota 14, autorizado, chama o Zé. 3222 no solo ao 5 quadro direito, ataque via Alfa Quilo para o Paz 3, fusão 4 Lima. Alfa Quilo, Paz 3, 4 Lima, 4 Romeu, né, perdão? De acordo com a esfera, 4 Lima. 4 Lima, senhor, obrigado. 2244, 150, Centro da Charlie. Azul 2454, isso é para 2006, e ajuste 9020, Duna. Duna, 1020, descendo para 2010, Azul 2454. 3454, autorizado, Vila Alta Fria, posto estabilizado. Está estabilizado, Azul 2454. Estabilizado, Azul 2454. 454, Lena, você entrou no 8, sinal 95. 18, mais 5, beleza. Boa, Azul 2454, estabilidade LS, boa noite. Azul 2454, boa noite, pouso autorizado, pistão 0, vento 15, 0 graus. 059, Egipto 019. 09, autorizado por Azul 2454. Apostando isso sempre com a boa noite, disse para 3, meu 3, ajuste ao 019, o status antecipa a chegada da noite ou não. Ok, para 3.000 na Prodistat, detectando a chegada para o Médio 1, o esquerdo de fora. Acelera aí, Catão. Ele é baixo? Eu estou chegando. Valeu, fala no chão. Valeu. Ouro é 3.000. No solo 15, direito, taxi via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão azul, 6245. O 2 era autorizado e ela tem que ser reposto estabilizado. Delta 3170, boa noite, bom dia. Reclamação Delta. Delta 3170, bom dia, vista para 4006, ajuste a 0019, e chegada para Mediano. 4019, dia Mediano para 3170. Será que o seu WhatsApp está presente? Autorizado, WhatsApp. Será que para 3170 autorizado? Controle Sam 3170, pode passar estátua abaixo de 5 mil? Sam 3170, vista para 2 mil pés, calculador oficial de altitude e velocidade. Registrando o pé, sem registrando de altitude e velocidade, Sam 3170, muito obrigado. No forma, vista para 2.100, autorizado em Electric Sway, posto estabilizado. Envio o chamado estabilizado em Electric Sway, o que é que for? autorizando na 3520. A 3520, chame o Renato com o trono 8, sinal 95. 295, boa trabalho. Obrigado. Localizador esquerdo. Esquerdo de forma chama o Renato, com o trono 8, sinal lado 5. 295, boa noite, o esquerdo. Boa noite, Matheus. Obrigado. Luiz Alessandro, quero reporte estabilizado ao localizador. Bom dia, o esquerdo de forma 2. Está com o campo à vista para o potencialmente conseguir pôr a base para o Rosete. Chame para o cancelamento do plano. Incidente em forma. Cancelando agora, senhor. Ok, sim, plano cancelado aos 27. Autorizado a base pela direita. Chame na base, baixa travado. Ao esquerdo em forma. Direita, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, eu tô 3520. Fique informe, pelo autorizado, pistão 7, o vento 120 graus, 909, ajuste 9019. Cuidado, posto canseiro 07, whisky, Salvador, o Gol 1192 com informação Delta, está no portão número 8. Teria autorização para Recife no 390? Gol 1192, bom dia, copia o 37, já falado? Afirma, 37. Obrigado, nível 370 para Recife via roda do Gol. Decola pistão 0, curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju, controle de Salvador 120, décima 8. Transponder 5055. Autorizado nível 370 para Recife, conforme a rota do plano, decolando pela pista 10, curva esquerda, bota, saída Cuca, transição Aracaju. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5055 para o Gol 1192. Faltam 8, chegue pronto para pushback. Vai reportar quando pronto o pushback, acionamento 1192. Oi, Salvador, bom dia, na 3170, sinal ILS está 10, visão com campo. Bom dia, 3170, pouso autorizado no 3º grau, 109, ajuste 9019. 1019, livre pouso, pista 10, na 3170. 1910, descending via. Momento 1. 1. A gente é 1910, boa noite, 2000 feet, can you try 0190? Descending via 2000 feet, 1910.